não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dia juiz eu tive que enfrentar. Doeu demais. Desses que a gente quase perde a fé. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu, mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo. Motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiar. Potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, te ajudo. Sou eu, mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo. Renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. E é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiar. Mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo.